rapper national. Rapper national. Rapper national. É o rap nacional. Aqui é rap nacional, oriundo lá do gueto, fiel eternamente até curralado pelo medo. Poeta de favela, longe de um doce céu, nesse inferno mato a sede no cálice de fel. Os guetos quebradas, fiquem em alerta, o povo guerreiro muito louco protesta. No peso desse baque, na levada bandida, a maloqueiragem se identifica. Camisão, calça larga e bombeta na cabeça, que é revolução de chavada na caneta. É rap de raiz modernizado num PC, a bomba sonora que põe a massa pra ferver. É de alma de senzala, é a miscigenação, preto, branco, índio, pardo, não sou massificado. Periférico, plebeu de punho desacorrentado e mente calibrada pra máquina conspiração. Máquina conspiração. Hey, vem com nós. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. O HD tá em conflito, quad-core e aquecido, overclock turbinado, bem narrando seu psico. Sou injeção letal nas vias arteriais, a 50 mil volts numa câmara de gás. Sou rap, um rap e um vulcão, erupção, a chama ardente da manifestação. O enorme furacão que arranca a estrutura, com verdade, palavra, ideia e postura. Aqui é mais um filho do embrião da zona norte, na escuridão do nosso azar, busco a luz da minha sorte. Humilde, sempre longe dos holofotes, no fundão do calabouço, praticando hip hop. DJ risca base, bumbi caixa bate. Aqui é rap nacional, é mental renovação. Milianos de estrada, firme e duro no combate. Brasil, Roma moderna, derrubei vários leão. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. Sou rap, quem duvida, tenho forte expressão. Rimo cada sentimento que tá no tom do coração. Direto do mocambo, concebido nas barrocas. Sou povão, sou brasileiro, eu sou mais uma loca. Minha escola é a vida, tô aqui, sou a prova que vencer é uma jornada nessa terra de derrotas. E sem atravessar, eu traço minha meta. Reator antissistema, gerado aqui na selva. Reação da ação da política sistemática, que dita, nos humilha, nos tortura e nos mata. Canalha multiface, a real vou te ligar. Cultura hip hop é pra quem sabe honrar. Do rap ao rap, dessa é minha sintonia. Um vírus contaminante na favela adormecida. A guerrilha tá na mente, vou com Mike na missão. De quebrada em quebrada, aquecendo as multidão. Aquecendo as multidão. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. Rap nacional. Estilo sinistro e violento. Rap nacional. Bang louco, já fiz meu juramento. Rap nacional. Rap nacional. Rap nacional. Rap nacional. Rap nacional. É o rap nacional.